Chegou 971. 971, não complete a aproximação, chama a torre em 118, decimal 95. 295. Manoel, 971, ILS da 10. 971, boa noite. Cheque o trem em pouso autorizado. 180 graus, 109, ajuste 1014. Tive pouso 990, gol 971, embaixo da vaga. Vento 971, né? 170 graus, 7 nós, 2014, confirmando, pouso autorizado. É, te livre o pouso, gol 971. No solo aos 39, direita, 1211. A 3297. A Recife 12519, alterna 1335, bom voo. Sierra 201. Clear. Taxi via runway 17, report on taxi Oscar, leaving to April 4. 1168, boa noite. Essa identificação desse a 2000 pés na proa de duna, ajuste de altímetro no 0 no 4. Gente, se eu sou na identificação, ele é automaticamente informado que o senhor está falando comigo, mas muito obrigado pela informação. A 259 em alinhar e decolar, 1950 graus, 12 nós. Que 9 decolar o 54, controle 1208, boa viagem. Obrigado, 208. Bom, boa noite, 6259, Israel, Leda de Neto, Francisco. 6259, boa noite, contato radar, suba 360, saída da EL, foi na proa de Leda. Obrigado, 360, Leda, 359. Europa 083, good evening, sir. Scott Identity, descended to 4,000 feet, drainage 1015 now. fly direct to Pilo, Papa Echo, Lima Oscar, Pilo intersection. No 168, está autorizado a final do IRS que saiu para a pista no zero, reporte localizador. Air Europa 083, informe o indicated airspeed, please. Start conditions to maintain that speed until flight level 080, sir. Thank you very much. Please maintain 270 knots until 080, okay? Identificação, desonível 050, vigilância, chegada à maré. Coordenada a situação de sua aeronave, estamos à disposição para qualquer solicitação. Está coordenado, senhorita, qualquer outra solicitação, fique à vontade. Consciente, à disposição. M25, chame centro Recife 1025-1, alterna no 33-9, por favor. 251-339-259. Organizado, Gol 1 Mel. Gol 68, chame 2-18-95, composto. Obrigado. Foi Gol 1-1-68, boa noite. 1-1-68, boa noite. Cheque o trem. Ainda tem. Baixou e travou? Só um minuto. Mas tá travado. Do 97, mantém um ponto de espera. Oito, 1-8-6-6. Senhorita, a senhora vai querer fazer uma passagem baixa antes ou para sair para pouso direto? Não, por isso, prossegue na descida até o 050, ajuste em Salvador 10 no 5. 68, cheque o trem, livre pouso, pisco 90, vento 190 graus, 5 nós, o ajuste 90 no 5. Certo, tá, basta vado, avistamos, não é melhor. Sete, alinhar e decolar, o vento 190 graus, 5 nós. 168 ao 08 no 211. 211, Beto. Until 2015, 28-1015, cleared ILS approach to runway 10, report established down localized aircraft. Down 2015, 1015, cleared for ILS approach, runway 10 to report established, Europa 083. Controle 208, boa viagem. Controle 208, 397, boa noite. SA2000 para isso, ajuste no 0 no 5. SA2000 Salvador, boa noite, tá 3197. Tá 3197, boa noite. Contato radar, Subal 360, saída da El. 360, nada El, pode voar a posição líder? Boa noite, 66. Declara emergência, senhorita. Já sim, comandante, já estão acionados, inclusive. Fica tranquilo, prossegue para 2.000 pés, ajuste no 015, está autorizado em LS X-Ray. Air Europa 083. 03 full established, LS 10. Roger, sir, start missed approach procedure. Start missed approach procedure, maintain 2,000 feet and maintain heading 100. We proceed to missed approach procedure. Heading 100, climb in 2,000 feet, Europa 083. Roger, sir, maintain 2,000 feet and stand by to radar vectors to avoid the runway path, okay? Okay, heading 100 at 2,000 feet, 083. Na 3197, foi na proa de Leda. Leda, 3197. Air Europa 083, radar vector turn left, heading 050. Heading 050, Europa 083. Air Europa 083, your limits fly 10 miles, 10 miles in this heading. If you lose communication with Salvador approach, start hold over position you will be 10 miles after flying this heading, okay? Okay, if we lose communications, we hold 10 miles from this position, Europa 083. That's right, sir. In case of communication failure either, you contact Salvador Tower 118.95. Okay, in case of comm failure, 1895.03. By the moment, we are maintaining 2000, heading 050, indicated 160, Europa 083. Thank you. 866, por gentileza, informe autonomia remanescente. Gol 866, também gostaria de informação, pessoas a bordo e se transporta carga perigosa ou explosiva. Uno 83 a bordo, negativo cargas perigosas, 1 minuto de autonomia, muito grato. 1h30, sim. Air Europa 083, resume navigation, fly heading Pilo intersection. Pilo intersection, Europa 083. Roger, sir, start hold over Pilo intersection. The inbound heading can be the heading you will intercept the position and turn to your right, okay? Okay, of course to Pilo and the heading of intersection and right turn to loop 080. Question, holding please. We don't have expected time yet. As soon as we have, we will inform you, okay? Yes, sir, we have an aircraft in an emergency situation. Estabilizado, boa noite, 66. Noite 66, complete a aproximação, chama a torre 118, decimal 95. 1895, boa noite, 66. Torre Salvador, boa noite, 66, estabilizado 3 milhas do externo. Torre de SAP. 95, nós. O senhor declara emergência? Já foi declarado anteriormente. Declarada emergência, o vento 210 graus, 5 nós, o ajuste 10 no 5. Todos os órgãos estão cientes e prontos, ok? 1866, pista livre, 210 graus, 5 nós, o ajuste 10 no 5. Atualizado o pouso, então 1015, igual 1866. Tudo bom. Half an hour, sir? A quarter, 50 minutes. 50 minutes, roger. Maintain 2000 feet start, report starting hold. 15 minutes, 15. 15, roger, thank you. Welcome. Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Copiado Recife 25, 1 e alterna 133, 95, tá? 3197. Boa noite. A Recife Europa 083. Go ahead, sir. We have some activity on the left hand side. Is it possible to hold on having a 215 right turn? Yes, sir, it is possible. Okay, we'll do. Autorizado a chegada a mar e desça a 2000 pés, ajuste 10 no 5, livre de restrições na descida, Sierra Hotel Papá. Europa 083. Go ahead. Do you want to start holding in a higher level, sir? How much time of holding can we expect? We don't have the expected time yet. Okay, let's say, well, somebody wants it. Yes, the aircraft is landing now. It has a flat tire. And we don't know yet how much time it will be to clear the runway in use. And which is the position of the landing aircraft? We don't know the size of the landing gear, but it's a Boeing 737-800. And confirm the position of the aircraft? It's landing now, short final landing. Okay, we maintain 2000 and waiting for news. Roger, thank you. Usamos sem maiores problemas com o 866, tudo normal. Ok, no solo Altos Uno. A senhora tem condições de taxiar por meios próprios ou com apoio da Infraero? Nós vamos livrar aqui na última, por enquanto está com meios próprios, boa noite, meia meia. Entende, então livre na última, vai manter a Taxiway Golf? Desculpa? A senhora vai manter a Taxiway Golf? Não, nós vamos taxiando para... Então, taxia então via Alfa, a viatura de operação do Corpo de Bombeiros está taxiando via pista, ok, balizando a sua aeronave, pode prosseguir via Alfa e reporte antes da Juliette, portão 03 é o previsto, o 1866. Europa 083. Go ahead, please. Leave hold, fly direct to zona position, expect ILS X-ray approach to runway 10, report step shadow localizer cost. Copy it, Zuna from present? Yes sir, it's possible. Clear direct to Zuna from present position. Okay, we exit holding now and we proceed to Zuna maintaining 2000 feet Europa 083. Passa um avião na sua identificação. Quando pronto, ele decide ao nível de voo 0, se puser chegar a marca. Afirmativo, pousou bem, inclusive tem condições de táxi por meios próprios. E a Infraero já está fazendo a vistoria na pista, a pista deve ser oficialmente liberada em mais alguns minutos. Serra Hotel Papá foi na proa de Tuna. Costa Zuna, confirm clear for the approach. ILS X-ray approach to runway 10. Clear the final ILS approach, direct approach, okay? Okay, clear for ILS approach, runway 10, Costa Zuna. 8166. 8166, Juliette, portão 3. Agora não temos mais condições para o taxi 5. Serra Hotel Papá, autorizado sinal de ILS X-Way, reporte localizador. Meios próprios, o 8166? Ok, gente, o apoio da Infraero vai ajudar a aeronave, ok? O 8166 mantém a posição e aguarde o apoio da Infraero. Pacific, good evening, Europa 083, we are 7.5 final, runway 10. Europa 083, clear to runway 10, wind 150 degrees, 5 knots, QNH 1015, Europa 083. Clear to land runway 10, Europa 083. Lifting 491, não vem na proa de Duna, desça 2 mil pés, ajuste no 0, Mono 5. Duna 2 mil pés, no 0, no 5, 5491. Um. 250, sem identificação, desça nível 050, vigilância, chegada amarela. Europa 083 on the ground at 30. Now right, taxi via Alpha and report before taxiway Kilo. Report before taxiway Kilo, Europa 083. Okay, taxi right on to Alpha from report 4 Kilo, Europa 083. No 099, boa noite, alinhar e decolar, pista no 0, vento no 50 graus, 8 nós. Eu sigo no 866. E a viatura de operação, o pessoal da Infraero estabilizando a sua aeronave? Papá interceptou o localizador. A equipe da Infraero aí que está balizando sua aeronave, já está sendo providenciado os ônibus da Infraero para buscar os passageiros na Alfa. Está autorizado os embarques dos passageiros na Alfa, com cautela, ok? Observando o contato aí com a operações Infraero, o 9866. Localizador. Portará localizador X-Way, 5491. Torre Salvador, seu hotel papá. Europa, Juro, Calma, Calma, Calma. 1-2-1-1. Approaching Kilo, Europa 083. Call ground 121.1. 121.1, good day. É a meia torre. Foi coordenado os ônibus da Infraero para fazer o desembarque do. Para ajudar no desembarque dos passageiros aqui. Já foi contactado aqui, aguarde só um instante, 1-866. A Torre Salvador, seu hotel papá. Torre Salvador, Papa Tango, seu hotel papá, câmbio. Seu hotel papá, livre pouso, pistão no zero, vento no 5, 0 graus, 10 nós. O ajuste no 0, no 5. Papá, baixado travado. 099, decola 34, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. Controle, gol no 099, boa noite. Boa noite no 099, contato radar. Tubal 360, saída da El. 360, saída da El.